A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria e motivação que nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Depois de alguns dias acamado, eu já me sinto bem melhor e louvo ao Senhor por isso. Tenho certeza que ao longo dessa semana já poderei retomar todas as atividades. Hoje nós compartilharemos sobre o capítulo 24 de Mateus. Esse capítulo também é importantíssimo, porque ele prediz o final dos tempos. E nós, como é um capítulo longo, nós já compartilharemos com você nessa hora. A partir do versículo 1: Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Então, os que estiverem na Judéia vão para os montes, quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma, e aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar: Vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu pronunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabeis que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio? A quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o senhor punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Bendita seja a palavra do Senhor. Façamos alguns comentários aqui sobre o capítulo 24. Quando o texto diz Jesus se retirou do templo e foi ao Monte das Oliveiras, diz respeito a uma cordilheira a leste de Jerusalém, do outro lado do Vale de Cédron, com quase 2 quilômetros de extensão e cerca de 70 metros acima do nível da cidade. De agora em diante, nunca mais entrará no templo. Tudo é parte da grande visão profética de Ezequiel, que viu a glória do Senhor abandonar a cidade de Jerusalém e o templo, mais precisamente em direção ao Monte das Oliveiras, Ezequiel capítulo 8, de 4 a 6. Naquele momento estava se cumprindo a palavra do Senhor, que veio a Ezequiel em 592 antes de Cristo. Ao chegar ao alto do monte, Jesus lança um último olhar sobre a cidade amada que o rejeitou, e ao pôr do sol senta-se com seus discípulos e ficam observando a noite chegar sobre o templo e o povo de Jerusalém. Jesus não revela quando sucederão essas coisas, mas responde em forma de profecia às demais questões. O fim dos tempos, entre os versículos 4 e 14, a destruição de Jerusalém, entre 15 e 22, e o glorioso retorno de Jesus Cristo, de 23 a 31. Terceiro destaque, a expressão grega aqui, transliterada por delugma, tes, eremoses, vem do hebraico shikse, shomen, e significa a profanação horrível, o sacrilégio terrível, ou ainda, como em versões antigas, o abominável da desolação. Essas são formas de traduzir o significado literal da frase original. A frase original diz a coisa abominável, que causa horror e repulsa. Você encontra em Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, verso 11. Jesus ressalta que os leitores do livro escrito pelo profeta Daniel poderão compreender melhor o que ele está dizendo. Jesus faz referência a um tipo de idolatria tão perversa e antagônica a todos quantos creem no Pai de Cristo, como ocorreu no ano 168 a.C., quando o rei Antíoco Epifânio erigiu um altar a Zeus no lugar do altar de Jeová, transliterado do hebraico Yahvé. Você vai encontrar isso no livro de 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 54 a 59, capítulo 6, verso 7, 2 Macabeus, capítulo 6, verso 1 a 5. Esses livros, irmãos, embora não sejam reconhecidos pelo cânon protestante por não serem considerados de inspiração bíblica, devocional, para edificação, eles são importantíssimos, importantíssimos para entendermos esse período de silêncio de 400 anos entre o profeta, o último profeta do Antigo Testamento e a chegada de Jesus Cristo. Assim também aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos ofereceram sacrifícios pagãos em Jerusalém, no lugar sagrado, ao proclamar Tito imperador supremo. A história registra que muitos cristãos e judeus, pouco antes do ano 70, lembraram-se das palavras de Jesus, cumpriram à risca as orientações proféticas e tiveram suas vidas salvas daquelas catástrofes e perseguições. Só para lembrar, Antíoco Epifânio, 168 a.C., é considerado um símbolo do anticristo, um prenúncio do anticristo, porque ele fez do templo do Senhor, ele transformou num lugar de profanação absoluta. O grande retorno de Jesus em glória marca o final da ordem mundana na qual vivemos. Porém, antes disso, surgirão muitos enganadores, falsos messias, falsos cristos, o tema guerra e terrorismo dominará a mídia mundial, tribulações, terremotos, vulcões, tempestades, alterações na atmosfera, no clima, falsos profetas, por toda parte, multiplicação da iniquidade, da maldade e da arrogância científica, a lascívia, as bestialidades, o esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas. Todos esses são apenas sinais que criam um ambiente para a manifestação do maior dos sinais, a pregação do Evangelho até os confins da terra. Então virá o fim. Outro destaque, a história registra que muitos cristãos, pouco antes do ano 70 d.C., quando o templo foi derrubado, fugiram de Jerusalém e se refugiaram nas montanhas da Transjordânia, onde se localizavam as terras de Pela. Fuga semelhante haverá num período futuro de tribulação conhecido como a 70ª semana de Daniel, Daniel 9:27. Entretanto, aquelas pessoas que verdadeiramente creem no Senhor, os salvos, a igreja viva e verdadeira, serão arrebatados da terra no exato momento em que Cristo cruzar a atmosfera da terra. Os cristãos não precisarão fugir, apenas devem perseverar até o dia do Senhor. Gestantes, idosos e pessoas com deficiência física terão maior dificuldade ainda naqueles dias de tribulação e perseguição. Mateus, como escreve principalmente aos judeus, observa os detalhes do inverno e do sábado, dia em que os judeus somente podiam caminhar no máximo 800 metros, segundo a tradição judaica. O historiador judeu-romano Flávio Josefos foi testemunha ocular dessa terrível tribulação do ano 70 e narra o episódio com as palavras parecidas às de Jesus. Entretanto, aquela grande tribulação foi apenas mais um sinal da maior das tribulações ainda por vir. Daniel 12:1. Esse último e terrível tempo de aflição será abreviado em relação ao que havia sido pré-determinado nas profecias, como a 70ª semana de Daniel, Daniel 9:27, ou os 42 meses mencionados em Apocalipse 11, verso 2, 13, verso 5, como estamos vendo com a missionária Vívia. Os eleitos são o povo de Deus, em todo o mundo, a igreja de Jesus Cristo. Um outro detalhe é que quando você fala do abominável da desolação, você está falando da pessoa do anticristo. E pode conferir em 2 Tessalonicenses, 2 Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10. Que ninguém se iluda. A grande e definitiva volta de Jesus Cristo será um evento portentoso. Em segundos, a glória e o brilho da sua presença varrerão o planeta e os salvos, a sua igreja, serão arrebatados, sumindo instantaneamente da terra. De toda a terra. Jesus cita o antigo provérbio para explicar seu glorioso retorno. Será tão certo quanto o esvoaçar dos urubus, dos abutres, sobre um cadáver. Ou seja, o mundo está moribundo e os urubus já sobrevoam aqueles que morrerão e lhes servirão de banquete. Fenômenos cósmicos acompanharão a volta triunfal do Filho do Homem. Quem vai nos ajudar muito nisso são as pessoas que estudam essa área dos fenômenos cósmicos. Eles vão acabar apontando aqui e acolá sinais que se nos revelam como preparatórios para últimos preparativos para a volta do Senhor, o brilho como de um relâmpago que o mundo inteiro verá, é a Shekinah, a glória do Senhor. No Oriente, as figueiras anunciam, quando Jesus fala para os discípulos sobre as figueiras, no Oriente as figueiras anunciam o início do verão, quando renovam seus ramos e as novas folhas brotam. Esse evento é tão certo e esperado quanto será a volta de Cristo. E por isso todos os cristãos devem estar preparados para não serem apanhados de surpresa, como acontecerá com o mundo descrente. Jesus ainda afirma que a geração que presenciar o início dos sinais também verá sua volta triunfal. A expressão geração, em grego antigo, gênia, também pode significar raça ou família. E, por certo, Jesus fez referência à profecia de que o povo judeu não seria exterminado da terra, por mais que muitos dos seus inimigos em todas as épocas tenham se empenhado nesse objetivo. Marcos 13, 30, Lucas 21, 32, você pode conferir. As palavras de Jesus são todas mais verdadeiras e duradouras que o universo. Tudo passará, irmão, irmã, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Por que permanecerá? Porque Jesus é a palavra. E o termo grego para isso é logos. E por isso João abre o seu evangelho dizendo: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ou seja, a palavra do Senhor. Estava com Deus, a palavra era Deus. Que Deus? A segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, que se fez Jesus histórico. O dia do Senhor é uma expressão que se refere ao Antigo Testamento como o dia em que Jesus voltará em glória para levar seu povo, a igreja, para a Nova Jerusalém. Aleluia! Não posso citar aqui agora todos os textos, mas você vê em Amós, em Miqueias. O dia exato desse evento ninguém sabe, a ninguém foi revelado. E Jesus, quando esteve na terra, também não pretendeu saber na sua condição humana, pois decidiu em tudo obedecer ao Pai e viver pela fé como todo ser humano deveria. Jesus dedica 6 parábolas para enfatizar a extrema necessidade da vigilância enquanto estamos vivos na terra e ele não retorna. O porteiro, o pai de família, o servo fiel, as 10 virgens, os talentos, as ovelhas e os bodes. A vida passa e passa muito rápido, irmãos e irmãs. É preciso estar com a consciência tranquila de que amamos ao Senhor e buscamos praticar a sua vontade em todas as áreas da nossa vida íntima e relacional. Penúltimo destaque, Jesus nos adverte de que perto da sua volta o mundo estará descrente, religioso, talvez umas... como assim, pastor? Descrente e religioso? Descrente de fato e religioso, a religiosidade aparente, sem convicção da salvação, nem militância, nem trabalho evangélico. O poder do sistema mundial forçará muitos religiosos a se afastarem de Deus e de sua palavra. Intérpretes de um evangelho que não é o de Cristo conduzirão milhões de pessoas à perdição. Até os cristãos fiéis correrão o risco de ser enganados por um estilo de vida massificado pelo sistema. A globalização do pensamento humanista, cético e hedonista. Hedonista, para quem não sabe, a busca pelo prazer em em duas palavras aqui. Claro que o conceito é muito mais profundo. E serão apanhados de surpresa pela iminente volta do Senhor. Não é sábio tentar calcular a data do retorno de Jesus. É mais errôneo, porém, negligenciar esse evento fatal. A expectativa da volta de Cristo confere um senso de urgência e dinâmica à missão cristã em toda a terra. A parábola do mal, do bom e do mau servo ensina como o Filho de Deus deve viver sua vida cristã, do versículo 45 a 51 de Mateus 24. Finalmente, o contexto revela que hipócrita é aquele cuja vida não corresponde à sua alegada fidelidade a Cristo. A expressão ranger de dentes só é usada em Mateus 8, 12, 13, 50, capítulo 22, 13, capítulo 24, 51, capítulo 25, 30. E tem a ver com o profundo e doloroso e eterno arrependimento que os incrédulos e os falsos cristãos hipócritas sentirão a partir do dia do Senhor. Quando eu estou dizendo aqui, irmãos, de manter a coerência, não significa que nós não temos erros. Já falamos isso uma centena de vezes nesses 200 sermões que eu, a pastora Margarete e a missionária Vívia ministramos, mas significa que coerência é alguém que está, ser coerente é alguém que está buscando acertar, que sempre buscou acertar, talvez em um momento, dois, três momentos, falhou, pode ter falhado de leve, pode ter falhado medianamente, pode ter falhado profundamente, mas falhou e voltou, se arrependeu de fato, confessou o pecado. Não há mais pecado, confessou pecado oculto que o levou a coisas que ele desconhecia, como diz o Salmo 139. Pediu que Deus o sondasse e trouxesse para fora aquilo que estava lá dentro e que o fez caminhar por caminhos errôneos e depois mostrou frutos de arrependimento. E fruto de arrependimento significa a palavra grega metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de valor. E não importa quanto tempo demore, mas você precisa entender que só há conversão quando há metanoia. Está lá em Romanos capítulo 12. Eu encerro essa palavra tão importante, sabe, irmãos? Irmãs, pastores preferem anunciar o Evangelho de uma maneira que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador pelo amor, por aquilo que Ele é Deus forte, é maravilhoso, é Pai da eternidade, é Príncipe da Paz, é Conselheiro. Nós preferimos, todos os pastores, ou a maioria dos pastores, preferem que você conheça Jesus pelos seus atributos, pela sua graça, pela sua qualidade, por aquilo que ele veio operar no sentido da sua salvação. Nós preferimos falar isso. É muito melhor que você vá ao encontro dele como um filho amado para os braços do Senhor, para os braços do seu Pai. Mas também é necessário, em alguns momentos, que nós deixemos claro que se você não for, isso terá consequências na volta de Jesus. E quanto ao último sinal dos relatados ali, que todo o resto já aconteceu. Todo o resto já aconteceu em menor proporção desde a época de Jesus até a expressão do que nós estamos vivendo hoje, numa maior expressão. Mas o Evangelho não chegou a toda a tribo indígena, toda a raça, língua e nação, mas falta pouco. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Para a história, é um piscar de olhos. Jesus está à porta e é necessário que você tome uma posição. Por isso, eu vos conclamo nesta hora a santidade. Vos conclamo ao arrependimento. Vos conclamo a minha proposição para esse capítulo. Os templos de pedra serão derrubados. Jesus fez um sermão profético em Mateus 24 sobre a destruição do templo de Jerusalém. Disse aos discípulos que não permaneceria pedra sobre pedra. O que nos define como igreja não é templo, não é pedra, não é construção. É um movimento de seguidores de Jesus. Isso que nos define. É uma família que segue a Jesus. Disse aos discípulos que não permaneceria pedra sobre pedra do grande templo, para que ficasse claro que a partir da morte e da ressurreição dele, do Senhor, voltássemos ao tabernáculo. Ou seja, Deus presente numa tenda, em movimento. Tenda em movimento, como no deserto. Deus mandava andar, eles levantavam a tenda do tabernáculo e andavam. E a glória do Senhor acompanhava esse movimento do povo de Israel e o movimento da tenda. Porque a glória do Senhor os acompanhava. O tabernáculo são os que creem e aceitam Jesus como Senhor, gerado pelo Espírito Santo, concebido por Maria, filho unigênito de Deus, feito plenamente humano. O tabernáculo é o lugar da exaltação do Deus que se fez carne e habitou entre nós. E tendo sido crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A destruição do templo, irmãos e irmãs, e também de Jerusalém, apontaram para a vinda do Senhor, onde o mundo será julgado, e cada qual responderá por sua vida, por sua fé e por suas obras, porque a fé sem obras é morta. Ai da pedra que não ficar sobre a pedra fundamental, e do edifício espiritual, do templo espiritual, que é Cristo. Ai dessa pedra, ai de você, porque você e eu, se não ficarmos, seremos destruídos. Os discípulos queriam saber quando essas coisas aconteceriam. Ao que Jesus respondendo, para que ficassem atentos e vigilantes, para que ninguém os enganasse. Muitos dirão que são o Cristo, enganarão a muitos. Nós já vimos acontecer isso ao longo da história e recentemente. Haverá guerras e rumores de guerra. Quando houve maior expressão do que essa, senão no século XX? E houve um sinal antes que venha o fim. Nação se levantando contra nação, reino contra reino. Isso já desde os primórdios da história, sim, mas em nenhum momento com tamanha contundência como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E o princípio das dores se mostrará com fome e terremotos em vários lugares. É necessário que isso aconteça como um sinal do parto de um novo céu e de uma nova terra. Os discípulos de Jesus serão atribulados, serão odiados e por causa do nome do Mestre haverá traição, ódio entre as pessoas, e muitos falsos profetas enganarão a muitas pessoas. Veja, logo o apóstolo Paulo, posterior a Jesus, já foi perseguido e morto. Pedro foi perseguido e morto. Outros apóstolos foram perseguidos e mortos. Na segunda geração, no início do segundo século, foram perseguidos e mortos. E agora, nas vésperas da volta de Jesus, nós seremos novamente perseguidos por causa do nome de Jesus. A iniquidade se multiplicará, já se multiplicou. O amor se esfriará, já se esfriou. É parente jogando parente pelo prédio, pelo O alto andar, o oitavo, nono, décimo andar de um prédio, joga um filho junto com a sua nova segunda esposa, é filha espancando o pai com mais dois assassinos para herdar a sua herança e assim por diante. O amor já tem se esfriado. Se fosse só essas coisas grotescas, mas o amor se esfria de tal maneira que as pessoas já não se comunicam mais. Não estou falando agora na pandemia. Não festejam mais, não se alegram mais, não comungam mais. A iniquidade se multiplicou, o amor se esfriou em quase todas as pessoas, em quase todo mundo. Mas quem perseverar até o fim será salvo. O evangelho será pregado por todo mundo, mas o testemunho a todas as nações terá que acontecer e então virá o fim. Quando o templo for profanado mais uma vez, e nós somos o templo agora, como foi profetizado por Daniel, será a grande tribulação como jamais houve, e os dias serão abreviados para que haja salvação. Embora nós sejamos o templo, o anticristo ainda profanará o templo que ele mesmo, junto com uma organização mundial, há de construir em Israel para tentar enganá-los. Não tenho tempo para isso agora, mas pelo menos durante metade de um tempo completo, o que a Bíblia chama de 3 anos e meio, que pode ser literal ou pode ser de outra maneira, metade de um templo completo, com o único objetivo de enganar o povo de Israel escolhido pelo Senhor. Mas ele não conseguirá enganar quando ele profanar o templo, o povo de Israel abrirá os olhos e aí verá a Jesus como o Messias, e muitos serão salvos. Pelo menos, como já foi ministrado, é só você buscar no blog, pelo menos 144 mil. Tudo dá a entender que nesse caso possa ser literal, mas pode ser até mais o número daqueles que serão alcançados em Israel, que se converterão no povo de Israel, das 12 tribos de Israel. Eu quero crer que serão mais. Jesus orientou os discípulos para que não acreditem quando alguém disser o Cristo está aqui ou ali, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e operarão grandes sinais e enganarão muitas pessoas. Mas o Filho do Homem, Jesus, virá como se fosse um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Uma coisa tremenda, sobrenatural. A própria Shekinah, a própria glória do Senhor, passando de uma extremidade à outra do planeta. Depois da grande tribulação, irmãos e irmãs, os céus sinalizarão a vinda do Senhor, e haverá lamento em todos os povos da terra, quando virem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Lamentarão, sim, por não terem crido. Mas não haverá mais tempo para arrependimento e fé. Os anjos serão enviados para reunir os salvos de todas as partes da terra. Portanto, como ninguém sabe o dia nem a hora, devemos permanecer vigilantes para que não sejamos condenados ao inferno. Nem os anjos sabem a hora, nem o filho, enquanto viveu como ser humano, sabia a hora, mas somente o Pai. E é necessário vigiar para não cair em tentação, porque de dois, um será salvo e outro não. E de duas, uma será salva e outra não. É tempo de vigiar, irmãos e irmãs, para que chegando o juízo final, não sejamos encontrados com um coração de pedra, porque nesse caso não permanecerá também. Pedra sobre pedra. Coração de pedra será esmagado. Feliz o servo fiel e prudente, que será encontrado pelo Senhor em fidelidade, para com a vida que lhe foi confiada. Ele é o dono. E quando vier, vai pedir para que prestemos conta por aquilo que nos confiou e aqueles que forem enganados por um maligno espírito de incredulidade, fazendo acreditar que Jesus não voltará, serão surpreendidos e lamentarão por não terem aceito a Jesus como Senhor e Salvador, ou por terem se desviado do caminho da salvação. Volte hoje, aceite hoje, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Os que forem encontrados fora da presença do Senhor serão castigados eternamente. E como diz o texto, literalmente, haverá choro e ranger de dentes. É claro que isso aponta para uma simbologia horrenda, que é o inferno. Ninguém sabe exatamente como será. Só o Senhor. Só o Senhor sabe como será o inferno. Mas eu quero dizer a você nessa tarde, não queira saber. Entregue-se a Jesus hoje. Consagre-se a Ele hoje. Diga, eu estou voltando para casa hoje. Eu já devia ter voltado pelas mensagens de amor que ouvi, mas ouvindo esta palavra, que é uma palavra dura, com relação à volta de Jesus, eu decidi não perder mais tempo. Eu vou aceitar a Jesus, quero ser batizado e quero ser considerado como Paulo, como Pedro, como Madalena, como Maria, como Joana e toda aquela primeira geração dos Atos dos Apóstolos. Ontem eu falei Eliseu, irmãos, perdão. Faço uma errata aqui. Na hora que você está ministrando, às vezes acontece, já disse a vocês, não é Eliseu, né? É Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento. Faço a errata. Não é Eliseu no Novo Testamento, é Estevão. Eu quero ser como Estevão. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Confie nele, entregue toda a sua vida a ele, deposite toda a sua esperança nele. E se você tiver que perder, renunciar muitas coisas, perca e renuncie. Não tenha, porque é melhor não ter e ir para o céu e viver eternamente. Alguma coisa que Deus não quer, para você não quer. E ele sabe por que não quer. Ele conhece todas as coisas. Ele pode dizer, filho, filha, eu não quero isso para vocês. E eu não quero por um motivo que vocês desconhecem, mas que vocês conhecerão quando chegarem aqui. Aí entregue, renuncie. E siga Jesus. É melhor isso do que querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que Deus te abençoe poderosamente e que Mateus 24 seja uma grande inspiração para muitos, muitos, muitos se converterem. Mande essa mensagem para outras pessoas, não por causa de quem a ministrou fisicamente aqui, mas por causa de quem a ministrou espiritualmente, que é o Espírito Santo da verdade. Mande por causa de Jesus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Transmita e convide outras pessoas a entregar sua vida para Jesus. Abandone a timidez, seja batizado no Espírito Santo. Receba o amor profundo de Deus. Receba o fruto do Senhor, receba os dons, o principal dom, que é uma evidência de que você surgiu para um novo ser, uma nova linguagem, uma nova linguagem sobrenatural que é o dom de línguas. Preste atenção, em nome de Jesus. Entregue-se a Ele hoje, hoje, e transmita para outras pessoas. Hoje, hoje também. E você terá certeza de que o seu nome estará escrito no livro da vida. E se ele vier nessa noite, você estará pronto para ir. Eu dizia à minha esposa 1 ano e meio atrás, assim que me recuperei, eu dizia, Margarete, eu estou pronto para ir. Eu estou descansado. Eu estou em paz. E de lá para cá eu continuo pronto. Mas enquanto Deus me deixar aqui, eu quero anunciar esse evangelho e manter um testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Um grande abraço a todos vocês e fiquem na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.